Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa de Quinta de Luxo, só aqui na Rádio Vozes Portuguesas. Um programa da autoria de CSO Live, que tenta em português dar a conhecer um pouco mais da comunidade portuguesa em Munique. Desde já, o meu obrigado a todo o staff, ao magnífico auditório e a toda a diáspora portuguesa espalhada pelo mundo. Vamos ter um programa desta vez, na sua 8ª emissão, dedicado à primavera. É verdade. O pólen já atacou, a hora vai mudar no próximo fim de semana e vamos ter mais luz, pelo menos aqui. Vamos ter então um programa muito, muito bem dedicado a esta estação e que por aqui vai convidar a passar muitos artistas como os Madre Deus, Bruce Springsteen, a Vanessa Maia, o Paula Marlenbaum, Manu Chao, entre muitos, muitos outros. Mas vamos começar com, exatamente, com a Fúria do Açúcar, porque eles têm um tema que é exatamente Eu Gosto é de Verão, mas eles começam com a primavera, e aqui em Munique já é quase, quase primavera. Desfrutem então e até já! Bichos andam no ar, na primavera o pólen anda no ar, e eu não consigo parar de espirrar. No verão os dias ficam maiores, no verão as roupas ficam menores, no verão o calor bate recordes e os corpos libertam seus suores. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão, e ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol. Patrocinado por uma bebida, qual é que é? Na escola a biaça abrir, no outono passo a noite a tossir, no outono há folhas sempre a cair e a chuva faz os prédios ruir. No inverno o Natal é baril, no inverno andei gripado e febril, no inverno é verão no Brasil e na Suécia suicidam-se aos mil. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão, e ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol. Patrocinado por uma bebida, qual é que é? Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão, e ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol. Patrocinado por uma bebida, qual é que é? Que grande tema dos Fúria do Açúcar, num tema de 95, se não estou em erro, que nos dá o mote para esta edição de primavera, a 8ª das Quintas de Luxo, que se aproxima a passos largos. E então podem-nos acompanhar através do nosso sítio na internet, radiovozesportuguesas.com. Podem também fazer o download do player, no mesmo site ou no Facebook, ou se já tiverem com as pestanas pesadas e apenas um telemóvel com a internet debaixo da almofada, podem sempre fazer o download da app TuneIn, procurarem